Conflitos na Ucrânia estão a atingir níveis preocupantes. 54 corpos encontrados em valas comuns no Peru. Telemóveis que sofrem e sentem. São algumas das notícias da edição de hoje do Antena Web Informação. Ontem foi presente. Hoje é passado. O Canal 2, desde 2 de agosto de 2010 até 23 de outubro de 2013, foi parte integrante do grupo de rádios Antena Web. As portas fecharam-se para este segundo canal do grupo, mas as memórias vão permanecer. Aos domingos, o Canal 1 dedica 2 horas àquilo que foi o segundo canal do grupo Antena Web. Memorial, um programa exclusivamente dedicado ao Canal 2, não só com a reexibição de antigos programas que passaram neste canal, mas também conversas, momentos no presente, contados sobre o passado. Memorial, aos domingos, às 11 da manhã e durante 2 horas, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. É cada vez mais complexa e tensa a situação na Ucrânia. Tudo começou quando, depois de anos de negociação dos ucranianos para a integração na União Europeia, o acordo comercial com esta entidade foi chumbado às vésperas da Cimeira na Lituânia. Este recuo das posições políticas da Ucrânia deveu-se sobretudo às pressões do país de Vladimir Putin, ou seja, a Rússia. No caso está também a questão comercial. O aumento do valor do gás foi a principal ameaça de Vladimir Putin caso o acordo comercial com a União Europeia fosse aceite, aliás, fosse assinado. Esteve quase para acontecer, mas não aconteceu. O país de 46 milhões de habitantes não é agora um país tão próximo como há 3 semanas atrás de aderir à União Europeia. Mas este recuo de posições geopolíticas fez com que se desencadeassem uma série de reações, enfim, agressivas e até de protesto e de manifestação nas ruas das principais cidades da Ucrânia, sobretudo em Kiev. É a principal cidade, também a capital do país, onde se desenrolam os acontecimentos. A polícia tem respondido com repressão violenta, o que tem acendido ainda mais os ânimos. O dia de hoje, quarta-feira, foi marcado por manifestações muito violentas, como não se via desde 2004. O povo exige, tal como a oposição, a demissão do atual governo. Ontem, a mesma oposição apresentou uma moção de censura com base precisamente no que aconteceu, o afastamento da Ucrânia da União Europeia e do Ocidente. Esta moção de censura foi chumbada e o governo continua a exercer em pleno as suas funções. Mas a forma como os manifestantes estão a ser reprimidos está a chamar a atenção ainda mais, não só da comunidade europeia, mas também, de uma forma geral, da comunidade internacional. Hoje foi, de todos os dias, e há mais de uma semana de protestos, o dia mais violento de confrontos e de manifestações na Ucrânia. Lembramos que a Ucrânia é uma república ex-soviética e que atualmente estava em processo de aproximação ao Ocidente e, mais especificamente, à União Europeia. Face a esta ameaça, o principal aliado comercial da Rússia, ou seja, a Ucrânia, os russos exerceram uma pressão económica sobre os ucranianos. Desde logo, o aumento do gás, sendo que a Rússia é o principal fornecedor de gás para a Ucrânia e para as repúblicas ex-soviéticas. Face a esta situação e a outros acordos comerciais postos em causa por Vladimir Putin, o governo atual da Ucrânia decidiu recuar na posição de assumir e de assinar este acordo comercial com a União Europeia. Como também já foi noticiado, na passada semana houve uma cimeira que visava precisamente aproximar os países de leste à União Europeia. A cimeira decorreu na Lituânia, mas foi na sombra, já que poucos dias antes se tinha dado este chumbo da Ucrânia, este recuo de posições por parte da Ucrânia. Nem os acordos comerciais assinados com Moldávia, outra república ex-soviética, serviram para confortar a comunidade europeia, já que a Ucrânia é o país mais influente de todas as repúblicas ex-soviéticas, isto desde já excluindo também a Letónia e a Lituânia, bem como a Estónia, que para além de não serem tão emergentes como a Ucrânia, são já países integrantes dos 28 da União Europeia. Mais uma fuga nas contas do Estado. Cerca de 400 milhões de euros a menos. Neste caso, não há implicância porque não é dinheiro que afinal estava a mais, mas sim dinheiro que afinal não chegou a entrar. Paulo Núncio, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, declarou hoje, ou deu hoje a conhecer, numa conferência sobre o sistema de pagamentos, promovida pela Associação Portuguesa de Bancos, a APB, diziam então que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, deu então a conhecer estes números. Um total de aproximadamente 16 mil contribuintes declararam um valor de rendimento para descontos de IVA e IRC inferior ao valor que gastaram, aliás, em cartões de crédito e de débito. O mesmo é dizer que gastaram mais do que aquilo que supostamente terão recebido, o que indicia fraude fiscal ou, enfim, pequenos delitos numa economia paralela. É precisamente nesta economia paralela que Paulo Núncio se foca, bem como a Associação Portuguesa de Bancos. O mesmo secretário de Estado reforçou que desde 2012 os bancos têm estado empenhados em detectar estas fugas ao fisco e esta respectiva economia paralela, que só nestes dois anos custou ao Estado cerca de 400 milhões de euros, como quem diz, custou, ou seja, dinheiro que devia ter entrado nas contas do Estado, mas que não chegou a entrar por esta economia paralela. Reforço, 16 mil contribuintes terão declarado um valor de rendimentos para efeitos de IVA e IRC inferiores ao dinheiro que gastaram em cartões de crédito e de débito. Os próximos dias 6 e 7 de dezembro poderão ficar marcados em Moscovo e Kazan pelo silêncio, e não pelos espetáculos de Elton John. Recentemente, Vladimir Putin lançou uma propaganda que, aliás, lançou uma lei que permite a propaganda gay. Ora, Elton John, como já é de conhecimento público, é homossexual. Tem, aliás, uma união de facto com outro homem, e um filho de 3 anos e outro de 9 meses. Em setembro, quando fez declarações ao The Times, o cantor norte-americano, de 66 anos, dava conta de que tinha que tomar muito cuidado com aquilo que iria dizer na Rússia. Havia duas possibilidades. Ou o presidente impedia, aliás, que todos os cantores homossexuais fossem ao país, ou então que todas as pessoas fossem ao concerto dos respectivos artistas. Em qualquer das circunstâncias, estaria a deixar de parte vários homens e mulheres homossexuais. Algo que Elton John não permite, no sentido de não pode deixar de os apoiar. Agora, e depois da recente lei contra a propaganda gay, Elton John poderá a qualquer momento cancelar esta digressão pela Rússia, que tem desde já 2 espetáculos no próximo dia 6, sexta-feira, portanto, uma passagem por Moscovo, e no sábado seguinte, dia 7, por Kazan, também na Rússia. No Peru, em Xungui, foram encontrados 54 corpos enterrados em 19 sepulturas, ou, se preferir, valas comuns. 54 corpos correspondentes ao de 26 crianças e 18 mulheres, assassinados todos a tiro. Não se sabe quem terá provocado estas mortes, se o exército peruano ou se o Sendero Luminoso, já lá vamos. é que estes corpos, segundo a datação por carbono, datam de 1986, numa altura em que se via um conflito intenso armado no Peru. A guerrilha Sendero Luminoso fez correr muito sangue no conflito contra o Estado ditatorial de Alan García entre 1985 a 1990. Na altura, a guerrilha acabou por provocar um conflito histórico contra o exército peruano e que degenerou em mais de 70 mil vítimas mortais e desaparecidos. 54 destes 70 mil, destas possíveis 70 mil vítimas mortais estão ou foram então encontrados. Não há para já a possibilidade de reconhecer, ou segundo vão adiantar fontes judiciais, a quem pertencem estes corpos, por assim dizer. Sabe-se apenas que são de 1986 e ficará por saber, ainda que peritos forenses estejam já em investigações, quem terá provocado estas mortes. O que é certo é que para já, não há identificação humana dos corpos em causa. E Portugal volta a ter algo mais como património imaterial da humanidade. A confirmação chegou hoje pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO. Portugal vê assim reconhecido o Instituto de Património Imaterial da Humanidade à dieta mediterrânica portuguesa, que neste caso engloba não só uma questão alimentar, mas também todo um conjunto de tradições e forma de vida, bem como a agricultura, como principal base desta dieta mediterrânica. Quem comunicou esta notícia, quem deu a conhecer este resultado, foi a Câmara de Tavira, a mesma que já havia, digamos, preparado esta candidatura a Património Imaterial da Humanidade da Dieta Mediterrânica. A este país, Portugal, o nosso, junta-se outros como Itália, Grécia, Marrocos e Espanha, que também já haviam submetido as suas dietas mediterrânicas avaliação e possível posterior atribuição ao Estatuto de Património Imaterial da Humanidade. O destaque vai naturalmente para Portugal, depois de há 2 anos ter visto-se reconhecido o fado como Património Imaterial da Humanidade, é agora a vez da dieta mediterrânica portuguesa, com origens precisamente no Algarve, ser reconhecida com este galardão, por assim dizer. Recordemos ainda que até o Canto Alentejano está em possibilidade para ser também ele considerado Património Imaterial da Humanidade. É um canto que a seu tempo está em vias de extinção, mas que esta atribuição poderia dar um novo fôlego, assim como aconteceu precisamente com o fado. Ao contrário do fado, o Canto Alentejano é algo mais tradicional e não tão nacional, o que não acontece, como por exemplo a dieta mediterrânica, que é uma tradição oriunda do Algarve, mas que se estende a todo o território nacional. Se o telemóvel não tiver rede, ou se ficar sem bateria a meio de uma chamada importante, é importante também que não se chateie com o seu telemóvel. É verdade? Bom, pelo menos agora não tem consequências, mas mais tarde poderá vir a ter. Sim, estou a falar a sério. Fabian Emmert, um investigador da Universidade de Berlim e alemão, está a gerar vários protótipos de telemóveis que sofrem e sentem. Explico-lhe como, olhando fixamente para o telemóvel e através de GPS, obtendo também dados como posição e equilíbrio do corpo, bem como expressão facial, o telemóvel consegue perceber qual o seu estado de ânimo. Digamos que para conseguir funcionar com este telemóvel é provável que apenas basta que esteja bem disposto ou que estabeleça uma relação de amizade com o equipamento. A ideia parece insólita, mas o próprio Fabian Emmert explica. A forma como nos relacionamos com os objetos é interessante e a forma como o corpo lida com o mundo digital tem muito para explorar. Emmert está ainda a desenvolver este protótipo e daqui a alguns anos é possível que os telemóveis com ecrã tátil já não sejam necessários. Basta que, desde que se veja, claro, possamos olhar para o telemóvel frente a frente, ou se preferir, cara a cara, e conversar com ele através de gestos. São as novas tecnologias. E assim fechamos mais um Antenor de Informação. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã. Boa noite.